tem prestígio, mas suas leis inflige. Com sotaque da minha rima, sua atenção atinjo. Sou sério, mas brinco, cê finge que eu finjo. Cê vai ver que meu cardaço é mais prático que sinto. Olho despercebido, mas não tem como enganar. Você prevê as reações sem ao menos mudar o olhar. Deixo de disfarçar e digo que tá valendo. Vamos ficar um tempo a sós pra eu provar que eu paro o tempo. Digo dizer a verdade, você diz que acredita. Mente ao acreditar no que seria uma mentira. Tudo isso é uma mentira, mas eu tenho coração. Estamos kits, vice-versa, nessa doce ilusão. Você é linda, é gostosa, chega aí daquele jeito. Seu pai se pá é advogado porque ele fez direito. Feito, cê é perfeito, musa quis, banjo efeito. Posso te chamar de sol, pois com você me derreto. Você não anda, é a estrela que brilha. Formosa, dengosa, maravilhosa, maravilha. Quente, resumindo a ideia certa, é você que eu levaria para uma ilha deserta. Ô, filho, eu sei que cê não gosta quando eu te chamo assim, mas aceita essa proposta, diz que a resposta é sim. Sei que a imagem que aparenta é que eu não sou o melhor partido, mas sou o melhor partido, pode consultar o cupido. Fia, sei que cê não gosta que eu te chamo assim, mas aceita essa proposta, diz que a resposta é sim. Sei que a imagem que aparenta é que eu não sou o melhor partido, mas sou o melhor partido, pode consultar o cupido. Cê sonhou com Tom Cruise e um Porsche amarelo. Que apareceu fui eu, de bike de chinelo, sem castelo, mas pronto pra firmar um elo. Eu e você, igual aquele som do Belo, mas sem molemolência, porque não faz meu tipo. Eu sei que vão falar, mas falado é tudo bico. E bico é o que mais tem, não preciso nem lembrar. Mas quem que me dá dinheiro pra eu não te ligar a cobrar? É, vejo nós dois olhando o horizonte, fim de tarde, pôr do sol, na estação imigrantes. Vida bem simples, no bote uma serva bem leve. Depois do expediente, o nosso barraquinho ferve. Pois é, amor, é tudo que eu mais queria. Chegar em casa, ser na cama, de camisola e calcinha, falando vem pra cá, logo com aquela vozinha. Se tu quer estourar no norte sem ganhar na loteria, sei que cê queria tá em um transatlântico e um jantar romântico e um cruzeiro bem maneiro, conhecendo todo Atlântico. Distante tô disso, mas não sou perrequeiro, porque o que importa quando amor é verdadeiro. Sei que cê não gosta que eu te amo assim, mas aceita essa proposta, diz que a resposta é sim. Sei que a imagem que aparenta é que eu não sou o melhor partido, mas sou o melhor partido, pode consultar o cupido. Fia, sei que cê não gosta que eu te amo assim, mas aceita essa proposta, diz que a resposta é sim. Sei que a imagem que aparenta é que eu não sou o melhor partido, mas sou o melhor partido, pode consultar o cupido. Fia, tipo assim, não é por mal não, mas faz muito meu tipo. Me vira, foi mal.